levar uma coisa mais pra cima. Hoje é dia do namorado, né? Aí ficar só, o tema é só amor. Vai levar um amor doido então agora. Meu amor, é teu prazer de me arrotar. Meu amor, é teu prazer de me arrotar. Tá doida com esses olhos tão bons, teus olhos de lobisomem, um sorriso pra celular. Tá doida, nunca vi tanta beleza. Meu amor, é teu prazer de me arrotar. Meu amor, é teu prazer de me arrotar. Mas eu tô doido, mano, pra cair na tua mesa, te servir de sobremesa nesse banquete ao luar. Mas eu tô doido, mano, pela luz do lobisomem, se é pelos olhos me come, já pode me devorar. Me devorar, me devorar, ei, me devorar. Mas eu tô doida, mano, pra cair na tua mesa, te servir de sobremesa neste banquete ao luar. Mas eu tô doida, mana, pela luz do lobisomem, se é pelos olhos que come, já pode me devorar. Me devorar, me devorar, me devorar. Tá doida com esses olhos, tu me come, teus olhos de lobisomem, quem sou eu pra ser luar? Tá doida, nunca vi tanta beleza, meu amor. É teu prazer de me arrotar. Meu amor, é teu prazer de me arrotar. Tá doida com esses olhos de cor, teus olhos de lobisomem, um sorriso pra celular. Tá doida, nunca vi tanta beleza. Meu amor, é o teu prazer de me arrotar. Meu amor, é teu prazer de me arrotar. Mas eu tô doida, mana, pra cair na tua mesa, te servir de sobremesa neste banquete ao luar. Mas eu tô doida, mana, pela luz do lobisomem, se é pelos olhos e come, já pode me devorar. Me devorar, me devorar, me devorar. Mas eu tô doida, mana, pra cair na tua mesa, te servir de sobremesa nesse banquete ao luar. Mas eu tô doida, mana, pela luz do lobisomem, se é pelos olhos me come, já pode me devorar. Mas eu tô doido, mana, pra cair na tua mesa, te servir de sobremesa nesse banquete ao luar. Mas eu tô doida, mana, pela luz do lobisomem, se é pelos olhos me come, já pode me devorar. Me devorar, me devorar, me devorar. Muito obrigado.